Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 18 de fevereiro, em segunda discussão, o projeto de lei 1370 de 2012, de autoria do deputado Ricardo Abrão, do PDT, que altera o artigo 1º da Lei 3.884 de 2002. A nova redação isenta de pagamento para a utilização de banheiros públicos as pessoas maiores de 60 anos. Reportagem Ronaldo Ribeiro.